Vamos abrir em Romanos 8, verso 28-30. A palavra que gostaria de compartilhar esta manhã está em Romanos 8, 28-30. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Amém? Essa passagem que lemos traz uma das mais grandiosas promessas de Deus para conosco. E a minha oração é que essa promessa fique no coração de cada um de vocês como fonte de água que jorra para a eternidade. Uma promessa que possa sustentar os irmãos a prosseguir e buscar mais do Senhor. Uma promessa que não apenas conforte o coração dos irmãos, mas faça os irmãos ousarem, arriscarem mais para a obra do Senhor, para a obra que o Senhor tem para cada um de nós. Amém? Essa promessa, irmãos, diz que Deus faz com que todas as coisas que acontecem conosco contribuam para o nosso bem. É muito fácil acreditar nessa promessa quando tudo que acontece conosco são coisas boas. Ah, eu vou viajar para Disney. Ah, viajar para Disney com certeza contribui para o nosso bem, né? Muito divertido, muito legal. Vou nos parquinhos, vou ver os bonequinhos. Contribui para o nosso bem. Ah, ganhei uma promoção no trabalho. Com certeza, a promoção do trabalho é uma das coisas que também contribuem para o nosso bem. A gente fica animado, a gente fica alegre, a gente fica mais motivado a prosseguir, a conseguir conquistar, a crescer. Ah, tirei uma nota boa na escola. Também contribui para o nosso bem, não é, irmãos? Dá uma motivação a estudar mais. Poxa, os pais ficam felizes, né? Não é? Mas será que a gente consegue crer nessa promessa em todos os momentos de nossas vidas? Conseguimos dizer isto quando o sofrimento cruza o nosso caminho? Mas o sofrimento faz parte dessa promessa? Sim, irmãos. O que Deus faz contribuir para o nosso bem? Todas as coisas incluem as coisas boas e as coisas ruins. As experiências boas, como também aquelas experiências que não parecem fazer sentido para a gente quando a gente passa. Aquelas experiências que nos causam dor, nos causam aflições, todas elas, segundo essa promessa, contribuem para o nosso bem. Paulo estava escrevendo essa promessa para a igreja, para os cristãos. E quando Paulo se referiu que todas as coisas, e nessas todas as coisas incluem as coisas ruins, nós podemos entender que as coisas ruins acontecem também com os crentes, com os cristãos. De fato, o contexto de Romanos 8 que nós lemos é um contexto em que os cristãos passavam por sérias dificuldades e sofrimentos. No início do capítulo 8, nos versículos 17 e 18, Paulo fala dos sofrimentos do tempo presente. Logo depois, Paulo fala de tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo e morte. É dentro desse contexto que Paulo escreve essa promessa. E quando Paulo escreveu essa promessa, dentro desse contexto, a recomendação de Paulo foi: irmãos, não se assuste se coisas terríveis acontecerem com pessoas que amam a Deus. Muitos cristãos, muitos de nós acreditamos que se eu amo a Deus, se eu sirvo a Deus, se eu estou caminhando nos caminhos do Senhor, poxa, não terei coisas ruins acontecendo comigo, estarei imune às aflições, aos sofrimentos. Mas o que Paulo está dizendo é que todas as mesmas coisas que acontecem com qualquer um à nossa volta, pode acontecer na vida daqueles que amam a Deus. As mesmas coisas. Se meu vizinho foi atropelado, se eu não tomar cuidado, eu vou ser atropelado. Se a casa do meu vizinho foi levada pela inundação, se a minha casa estiver do lado dele, também vai ser levado. Se meu amigo sofreu um infarto, se eu não tomar cuidado com minha saúde, eu também estou sujeito a sofrer um infarto. A promessa de Romanos 8, 28, não é que nós não teremos aflições. É que, apesar das coisas ruins acontecerem conosco, Deus faz com que essas coisas ruins contribuam para o nosso bem. Essa é a promessa de Paulo em Romanos 8, 28, que lemos. Muitas vezes a gente insiste em acreditar que o sofrimento não faz parte do plano de Deus para nossas vidas. Nós não aceitamos e preferimos acreditar que, uma vez cristãos, uma vez tendo aceito a Cristo, nossa vida vai caminhar bem, próspera, com muito dinheiro, com muita saúde, com relacionamentos legais, maravilhosos. Outras vezes nós insistimos em acreditar, nós acreditamos tanto que o sofrimento não faz parte de nossas vidas, que a gente acaba achando que, se acontecer algum sofrimento, se acontecer alguma coisa ruim, na realidade, aquela coisa ruim não é ruim. Aquela coisa ruim, na realidade, é uma coisa boa. Por exemplo, estou a caminho do aeroporto, pego um trânsito, acabo chegando atrasado no aeroporto e perco meu voo. Perdi o avião, perdi o meu voo. Aí eu penso: poxa, eu acho que Deus me livrou de um acidente. Eu acho que Deus poderia. Acho que Deus me livrou de uma coisa ruim, poderia acontecer comigo, e por isso que eu perdi o voo. Ou seja, eu perdi o voo, foi uma coisa ruim, mas eu tento acreditar que aquilo foi bom, por quê? Ah, eu acho que Deus me livrou de um acidente. Eu começo a espiritualizar, começo a me enganar. Esta promessa não diz que coisas ruins se tornarão coisas boas. A promessa é que Deus age para que essas coisas ruins contribuam para o nosso bem. Mas as coisas ruins não deixam de ser ruins. Uma boa ilustração disso é Jesus diante do túmulo de Lázaro. Quando Jesus estava na frente do túmulo de Lázaro, e pouco antes de ressuscitá-lo dos mortos, Jesus não estava sorrindo. Ele estava chateado. Jesus estava chateado, estava chorando. Chorando por quê? Porque Lázaro, seu amigo, havia morrido. Jesus estava diante da dor da separação, e mesmo sabendo que ele iria ressuscitá-lo, A separação, a morte, causavam dor no coração de Jesus. Jesus não falou, acho que isso não é o fim, irmãos, fique tranquilo, não é um problema, estou prestes a ressuscitá-los dos mortos. Não! Jesus estava chorando diante do túmulo, por quê? Porque a coisa ruim que pode contribuir para o nosso bem, na realidade, é uma coisa ruim. Ah, com certeza, por trás de uma coisa boa, por trás de uma coisa ruim, existe sempre uma coisa boa. Não, a Bíblia não diz isso. Isto é ruim e pronto. Jesus, inconformado em frente ao túmulo de Lázaro, prova que Jesus odeia a morte. Jesus odeia a separação, a dor, o sofrimento. E ele se dispôs a vir a este mundo, experimentar tudo de ruim e eventualmente destruí-los sem nos destruir. Isto é o quanto ele odeia estas coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Essa é uma promessa para todos nós. Todos nós que passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas que nos permite crer que esses sofrimentos não impedirão Deus de atuar em nossas vidas, pelo contrário, serão usados por Deus para contribuir para o nosso bem. Essa promessa, irmãos, nos permite encarar de frente todas as nossas lutas e sofrimentos. Jonathan Edwards escreveu um sermão chamado Felicidade Cristã, que diz o seguinte: se você entender isso, se você acreditar em Romanos 8:28, você poderá olhar para todo o exército de aflições e sofrimentos que temos no mundo debaixo de seus pés. Você poderá considerar com alegria, apesar da sua imensidão e grandeza desse exército, apesar de inúmeras incontáveis, deixem eles juntarem suas forças contra você, deixem eles imporem seus comportamentos rudes e sem piedade, deixem eles usarem todas as suas forças e vigor, toda a sua violência e esforço para te machucar e prejudicar, mas será tudo em vão. Se você, irmão, apegar a esse princípio, você terá uma atitude de gratidão para com Deus. Se você passar o dia e sua saúde estiver intacta, se as coisas irem bem, tudo for bem em você, você reconhecerá a graça de Deus e o louvará por isso. Mas quando as coisas ruins acontecerem com você, você não estará chocado. Estará incrivelmente em paz. E se você se afastar um pouco e olhar para a fotografia como um todo, você poderá dizer: olha só o problema. Olha só a aflição. Quanto mais você me tentar derrubar, mais alto serei elevado. Quanto mais você tentar me destruir, mais você vai me ajudar a crescer. Deus trabalha para que todas as coisas na sua vida contribuam para o bem. Até esse momento nós estudamos o que são essas todas as coisas. O que essas todas as coisas se referem? Agora nós vamos estar olhando para uma outra pergunta. A próxima pergunta é: o que exatamente esse bem para o qual Deus trabalha em nossas vidas? O que é esse bem para o qual Deus trabalha todas as circunstâncias de nossas vidas? Será que o bem que essa promessa se refere é uma circunstância melhor? que maus, não consegui casar com a mulher que gostaria, estou ainda solteiro, mas tudo coopera para o bem, ou seja, não casei com a mulher que gostaria, mas é porque vou encontrar uma mulher ainda melhor. É esta a esperança, é este o bem para o qual Deus trabalha em nossas vidas? Ou que maus, eu não entrei na faculdade que eu queria, mas tudo coopera para o nosso bem. Sendo assim, eu vou continuar estudando, pois Deus vai me fazer entrar numa faculdade ainda melhor. São circunstâncias. A faculdade, o cônjuge, emprego, negócio, são coisas pelas quais Deus estará trabalhando para que sejam melhores para nossas vidas. Não é exatamente essa a promessa. Existe uma palavra, uma pequena palavra, após o versículo 28 e antes do versículo 29, que mostra que os versículos 28 e 29 devem ser lidos juntos, não devem ser separados um do outro. A pequena palavra, porquanto na minha tradução, ou porque em outras traduções, e assim lemos, veja o que está escrito: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Esse é o princípio. Deus não promete circunstâncias melhores, ele promete uma vida melhor. Que vida é essa? Uma vida semelhante à de Cristo. Ele vai te fazer como Jesus. Ele vai te dar aquela incrível grandeza. Ele vai te dar aquela incrível compaixão. Ele vai te dar aquela incrível sensibilidade. Aquela coragem. Aquela autoridade. Ele vai fazer tudo isso. Tudo o que acontecer na sua vida será para esse propósito. Todas as coisas que acontecem conosco, Deus vai usá-las para que sejamos conforme a imagem de Jesus. O versículo 29 diz: o que é esse bem a que se refere e para o qual tudo se converge? É ser a imagem de Jesus. Vimos o que todas as coisas se referem, vimos que podemos encarar de frente essas coisas que muitas vezes são ruins, porque Deus trabalha para usar todas essas coisas, para sermos conforme a imagem de Cristo. Veremos agora como que se dá esse processo de nos tornar a imagem de Cristo. E para explicar como que se dá esse processo, Paulo utiliza uma palavra: predestinação. Paulo introduz essa palavra não para confundir, não com o objetivo de levantar pontos polêmicos que a predestinação, que a discussão da predestinação causa entre nós. Paulo utiliza essa palavra predestinação para nos confortar. Paulo diz: eu quero que vocês saibam que se alguma coisa é predestinada, essa coisa é fixa, é definida, é certa, e não importa o que for, vai se realizar. O versículo 30 continua dizendo que aqueles a quem ele conheceu, ele predestinou; aqueles que predestinou, chamou; aqueles que chamou, justificou; e finaliza dizendo que aqueles que justificou, ele glorificou. Mas glorificou no passado? Não teria que ser, Paulo, aqueles a quem conheceu, predestinou, chamou, justificou, E aqueles que justificou será glorificado? Mas Paulo utilizou a palavra, o verbo glorificar no passado. E segundo alguns comentaristas, isto é um dos mais impressionantes versículos da Bíblia. Por quê? Porque Paulo está absolutamente certo de que ele, Deus, cumprirá isso numa beleza igual a Jesus, que conjuga o verbo no passado dada a certeza que está virtualmente completo. É tão certo como já realizado. Ele vai te fazer radiante, brilhante como Jesus, e ele está comprometido com isso, não vai permitir que nada se coloque entre você e esse objetivo. Não importa o que as pessoas façam com você, não importa o que você tenha feito, não importa o quão você tenha pisado na bola, ou que os outros tenham te machucado, ele não permitirá que nada tire essa bênção de você. Você é predestinado para se tornar a imagem de Jesus. Mas não somente isso, você é predestinado para fazer parte da família de Deus, onde Jesus é o primogênito entre muitos irmãos. Estas duas bênçãos que temos como cristãos, não perderemos jamais. E as circunstâncias não têm nada a ver com essas bênçãos. Estamos num rumo, num curso de colisão com a grandeza, e nada pode nos impedir. E tudo que Deus faz em sua vida é em direção a essas bênçãos. Ele sofreu, Jesus sofreu, não para que nós não sofrêssemos. Jesus sofreu para que, se nós e quando sofrêssemos, nós nos tornássemos como Jesus. A outra bênção é que nos tornamos membros da sua família. Ele é o primogênito entre muitos irmãos. Somos filhos de Deus, adotados como filhos da família de Deus. Eu queria finalizar com um exemplo de José. Os irmãos conhecem a história de José. E eu gostaria de apenas mencionar alguns fatos para que nós possamos relembrar essa história. E a história de José é um dos maiores exemplos de Deus trabalhando de forma soberana para que tudo contribua para o bem daqueles que amam a Deus. Os irmãos de José odiaram a José porque ele teve um sonho, que um dia ele reinaria sobre todos eles. Assim, seus irmãos o jogaram num poço, o venderam como escravo para o Egito. Eles mentiram para o seu pai sobre o manto, e o pai de Jacó acreditou na história de que José havia sido morto por um animal selvagem. No Egito, José foi trabalhar como escravo na casa de Potifar, e quando parecia que prosperava, a esposa de Potifar mente e acusa José de tentar violentá-la. Assim, ele é colocado numa prisão. Na prisão, parecia que as coisas iam melhorando porque os carcereiros confiavam em José, mas sua esperança, ele se frustra. O copeiro do faraó, que estava preso com José, mas que havia saído da prisão, iria falar sobre José e assim tirá-lo da prisão, mas o copeiro esquece de José por mais 2 anos. Finalmente, depois de 17 anos, sem ver nada de bom acontecer na vida de José, José interpreta o sonho do faraó, e o faraó o recompensa nomeando como um vice-presidente, abaixo somente do faraó, responsável pela administração de todo alimento na terra, uma vez que os 7 anos de fome viriam. A fome ameaça a família de José em Canaã e seus irmãos, que o odiaram e o venderam como escravos, vêm ao Egito em busca de comida. Quem poderia ajudá-los, senão José, a quem não o reconheceram? O ponto central dessa história é mostrado em 3 textos. Gênesis 45, 7. José fala para os seus irmãos, depois de se mostrar quem ele era, ele fala o seguinte: pelo que Deus me enviou adiante de vós, para conservar vossa sucessão na terra e para guardar-vos em vida por um grande livramento. Note a palavra enviar. Note o verbo enviar. José estava dizendo que Deus estava enviando no momento em que seus irmãos o haviam vendido como escravo no Egito. Você encontra essa mesma palavra, esse mesmo verbo, novamente em Salmos 105, 16 a 17. Quando o salmista descreve a ação de Deus na história do seu povo. Chamou a fome sobre a terra, quebrantou todo o sustento do pão, mandou perante eles um homem, José, que foi vendido por escravo. Esta palavra enviar ou mandar é importante para a gente entender Gênesis 50, 20. Quando José fala com seus irmãos, José fala o seguinte: vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o intentou para o bem. Esta é a versão do Velho Testamento para Romanos 8:28. Deus trabalha para que todas as coisas contribuam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas incluem as coisas ruins que aconteceram a José e a seu pai Jacó. Mas perceba como esses versículos referem-se a estas todas as coisas. Estas são as coisas que Deus mesmo designou para que contribuísse para o bem. Deus não ficou passivo, olhando as coisas ruins acontecerem, então tornou essas coisas ruins em coisas boas para José, depois que aconteceram. Não, assim como os irmãos de José intentaram mal contra ele, da mesma forma Deus intentou estas coisas para o bem. É por isso que a gente destacou a palavra, o verbo enviar, mandar no texto que lemos. O momento em que os irmãos venderam José como escravo foi também o momento em que Deus enviou José para a salvação. Deus não somente torna em bem todas as coisas, Ele ordena o que acontece conosco para o nosso bem, então, de forma infalível, o bem faz o bem com esses acontecimentos de acordo com seu propósito. Deus enviou José para salvar seus irmãos, mesmo que as circunstâncias que ele utilizou foi algo ruim, ou seja, o pecado dos irmãos de José. Esta é a mesma fotografia que Deus fez por nós, enviando Jesus para a cruz para nos salvar. Em Atos 4, 27 a 28, os discípulos disseram: quando oravam a Deus, porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungistes, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos com os gentios e os povos de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado que se havia de fazer. Em outras palavras, apesar de Jesus ter sido levado à cruz pelos pecados de Herodes, Pilatos, gentios e judeus, no entanto, isso foi propósito de Deus. Eles intentaram o mal, mas Deus intentou para o bem. Deus não somente trouxe à existência o bem das dores da cruz ou da escravidão do Egito, Ele planejou o nosso bem. Deus planeja, tem um propósito e trabalha para que todas as coisas contribuam para o nosso bem. Se você ainda não crê em Jesus, esta é a palavra que espero que desperte em você o desejo de confiar em Jesus. Confiar em Jesus é a única forma de Deus estar ao teu lado. Deus trabalha todas as coisas para o seu bem se você confiar em Jesus. Se você já crê em Jesus, a sua resposta a esta palavra não será de passividade em relação ao mal, resignação em relação às aflições. O que deve ficar nos seus corações da promessa de Romanos 8:28 é um grito de guerra. Se todas as coisas contribuem para o meu bem, então não serei jamais derrotado nas causas de Cristo. Este é um chamado para assumir riscos ao espalhar paixão pela supremacia de Cristo em todas as terras, em todos os lugares. Este é um chamado para ir a lugares difíceis ou fazer coisas difíceis e desafiadoras por amor de Cristo. Este é um chamado para se doar a Cristo e ao seu reino. Romanos 8:28 é um grito para seguir a Cristo, não importa o custo. Porque qualquer que seja o custo, Deus fará com que contribua para o nosso bem. Amém? Vamos nos colocar de pé, encerrar com uma oração. Quero agradecer a Deus por essa palavra que o Senhor trouxe ao meu coração e ao coração de cada um dos irmãos aqui, Pai. Quero agradecer porque, para mim particularmente, essa palavra, essa promessa do Senhor é uma promessa que me fortalece. Eu posso olhar, Senhor, para os meus problemas, para as minhas aflições, e ter a certeza que tudo contribui para o meu bem, tudo contribui para que eu fique cada vez mais parecido com Cristo. E esse processo de me tornar cada vez mais parecido com Cristo é um processo resultante do seu chamado, Deus. É porque o Senhor me chamou. É porque o Senhor chamou a cada um de nós. Nós podemos, Senhor, estar nesse curso rumo à grandiosidade, porque o Senhor nos chamou. Não foi algo nosso, não foi simplesmente uma escolha minha, mas antes de tudo, foi o chamado do Senhor, um chamado antecedido por uma predestinação. O Senhor pré-estabeleceu um destino, fixou um destino para a minha vida. O Senhor fixou um destino para cada um de nós, de sermos a imagem de Cristo, de compartilharmos a comunhão com o Senhor, de encararmos as aflições, encararmos a morte e dizer: morte, você foi derrotado. Nós fomos chamados pelo Senhor, nós fomos conhecidos pelo Senhor. É por isso que estamos aqui, é por isso que podemos receber essa promessa para os nossos corações, Senhor. E a certeza que o Senhor estará cumprindo essa promessa em cada momento, a cada dia, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Que o Senhor abençoe cada um de nós essa semana, cada um de nós nos nossos desafios. Que o Senhor abençoe, Senhor, a Tua igreja, os irmãos que não estão aqui hoje, os irmãos que estão viajando, que o Senhor esteja com eles, abençoando, guardando-os da mesma forma, em nome do Senhor Jesus. Amém.